Aji bagus. Kamu sebut. É o seguinte, falei que eu ia cantar músicas também de outros projetos que eu já fiz e tal, ou dos quais eu já participei. Eu, no ano passado, participei de um projeto muito bacana, daquele DVD, o Barzinho Violão, novelas. Então, são temas de novelas, músicas que marcaram a história, né, da TV e tudo, das novelas. E, enfim, foi um prazer enorme, uma honra ter participado. Cantei duas músicas, uma em cada DVD, foram dois DVDs. E esse aqui estava no primeiro. Essa música parecia que, enfim, parecia que era do meu repertório, assim, que era a minha. De tanto que eu me apropriei com uma alegria, com uma, enfim, com um carinho por dessa música, e resolvi até incorporar aqui, colocar no show. Então essa é a novidade do show de hoje. A gente até fez lá no Barzinho Violão, era só violão, basicamente, né? E um carrão que a gente usou lá também, mas agora botei esses meninos aqui pra trabalhar. Todo mundo trabalhando. Então vamos cantar. Cantem comigo, vocês conhecem, isso daí é.